Só Jesus é capaz de anular o mal causado pelo pecado. Este é o maior milagre que ele fez e faz até hoje. O maior milagre? Como assim? O pecado separou o homem de Deus. Era como uma dívida que o homem nunca poderia pagar. E Jesus pagou com a própria vida! Jesus morreu crucificado em nosso lugar, para nos livrar de todo o pecado. Mas espera aí! Logo ele que não tinha pecado nenhum? Exatamente por isso. Só uma pessoa com a pureza de Jesus poderia fazer o que ele fez. Jesus assumiu a culpa dos pecadores e na cruz deu a vida por nós. Meu Deus do céu! Amor de verdade é isso aí! Nena, você já viu amor tão grande assim?